Você vai ouvir agora, programa Caminho Santo. Apresentação, pastor Lincoln Galvão e pastor Hélder Rodrigues. Caminho Santo, o espaço para as novidades do mundo evangélico. Mensagens de fé, pedidos de orações, a sua participação através de e-mails e cartas. Caminho Santo. Queridos ouvintes, que Deus te abençoe, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mais um dia de vida o Senhor concedeu a mim, concedeu a você. E nós devemos aproveitar esses dias para buscar o Senhor enquanto se pode achar. Todas as vezes que você coloca o seu coração na presença de Deus para buscar o Senhor, para andar em santidade, Deus, Ele te abençoa. Certo que nem tudo é flores. Jesus mesmo disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Agora Deus, Ele oferece para mim e para você momentos de refrigério, momentos de paz, e às vezes esses momentos são durante muitos anos. A palavra de Deus diz aqui no livro de 2 Crônicas, capítulo 14, que Asa, ele teve paz nos seus dias 10 anos. Diz assim: reinou seu filho Asa, em cujos dias a terra esteve em paz 10 anos. Asa fez o que era reto e bom perante o Senhor seu Deus. Ordenou a Judá que buscassem ao Senhor, Deus de seus pais, e que observasse a lei e o mandamento. E houve paz no seu reinado, porquanto o Senhor lhe dera repouso. Disse, pois, a Judá: edifiquemos essas cidades, cerquemo-las de muros, torres, portas e ferrolhos, enquanto a terra está em paz diante de nós. Pois temos buscado ao Senhor nosso Deus, e temo-lo buscado, ele nos deu repouso de todos os lados. Edificaram e prosperaram. Eu quero profetizar isso aqui na tua vida. Quando Deus te der paz, você edifique, você cresça, você prospere, você estude, você faça com que a bênção se concretize de uma forma que você vai reinar tranquilo esses anos que o Senhor tem te dado paz. Aproveite, a paz é doce, e quando o Senhor te der, o que, que você deve fazer? Edifiquemos cidade. Mas não só edifique, cerque com muros, torres, portas e ferrolhos, porque você vai precisar dessa proteção contra os inimigos que volta e meia querem te atacar. Nós vamos orar agora com o pastor Hélder. Desde já, receba a bênção de Deus na tua vida e fique você na paz do Senhor Jesus. Oremos, meus queridos ouvintes, hoje sexta-feira. Pai, derrame do teu espírito e da tua graça. Encha cada coração de júbilo e de esperança. Porque a tua palavra diz que a esperança de Deus não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações. Senhor, tenha liberdade de agir nas nossas vidas. Nós somos o vaso e o Senhor é o oleiro. E eu sei, Pai, nós sabemos que o Senhor tem todo o direito e toda a primazia de fazer tudo de novo, porque tudo que somos é para a glória do teu nome. Nós queremos honrar o teu nome, a tua santidade. Pai, nós queremos verdadeiramente te servir e te adorar em espírito e em verdade. Por isso, arranque de nós todo o mal, tire, Senhor, tudo aquilo que não te agrada, aquilo que não edifica, aquilo que não traz, Senhor, o norte correto, não nos leva a veredas da justiça, ao caminho da santidade. Antes, que o Senhor faça maravilhas no nosso coração, que o Senhor alimente a nossa alma, para que sejamos constantes no falar do teu nome, que sejamos constantes na sua obra, e aqueles que porventura ainda não se decidiram em fazer a sua obra ou se entregar aos teus caminhos, que hoje neste programa o Senhor dê um toque do teu amor, da tua verdade, e que eles recebam uma resposta vinda da tua parte. É o que te pedimos em nome de Jesus. Nós somos livres para adorar o Senhor. Celebra o seu milagre. Deus abençoe a todos que nos ouvem, estamos respondendo os e-mails todos os dias e nós fazemos isso no nosso programa, por isso mande também seu e-mail para pregaçõesevangélicas.com.br. Recebemos aqui o e-mail lá de Caetê, Patrícia, que tem sempre nos mandado o e-mail. Um grande abraço a você e a sua família, minha amada. E ele diz assim, ela diz assim: pastor, eu recebi uma grande bênção, meu esposo não podia ter filhos antes que começasse um tratamento, e com um mês de convertido eu descobri que estou grávida, mas sinto dentro de mim um vazio muito grande. O que eu faço para ter uma verdadeira alegria com Jesus? Antes de mais nada, minha amada, se alegre no Senhor. Ser mãe é uma dádiva, é uma honra do próprio Deus. Assim, foi o próprio Deus que abriu essas portas, ou seja, foi o próprio Deus que fez com que o seu marido se tornasse um homem que pudesse te dar um filho. Engrandecido seja o nome de Deus. A palavra de Deus diz que Deus deu o poder para Sara ser mãe. Então essa é uma grande dádiva. O que fazer, Patrícia, para se alegrar em Jesus Cristo? Você precisa, talvez, aumentar a sua comunhão com Deus. Porque quando nós aumentamos a nossa comunhão com Deus, tudo fica diferente. E aumentar a comunhão com Deus, basicamente, é adorar ao Senhor. E adorar não é apenas cantar na igreja, mas tudo que nós fazemos deve ser em santidade, em ato de obediência. E quando nós fazemos isso, isso sem dúvida nenhuma gera em nosso coração alegria. Além disso, estar meditando na palavra de Deus. A palavra é o norte, a palavra é o alimento, a palavra nos restaura, a palavra nos cura, a palavra nos direciona. E quando nós nos alimentamos da palavra, tudo se torna diferente dentro da nossa alma. Por fim, minha querida, eu quero dizer ao seu coração que você precisa fazer mais duas coisas. É orar e jejuar, e sondar no seu coração se você não está em alguma prática pecaminosa. Eu não disse, Patrícia, que você está em pecado, mas muitas vezes a tristeza é fruto do pecado, sim. Então, avalie o seu comportamento, as suas ações. Se você está numa prática pecaminosa, você precisa se arrepender, abandonar o pecado, e todos aqueles que fazem isso acharão o favor de Deus. Viva desta forma, acredite, peça a Deus que o Senhor ilumine o seu coração, porque o fruto do Espírito é amor, alegria. Então a alegria é uma das marcas do cristão. O apóstolo Paulo fala isso, que o nosso reino não é comida nem bebida, mas consiste em paz, justiça e gozo no Espírito. Deus abençoe a ti e a todos que nos ouvem, em nome de Jesus. Estamos apresentando Caminho Santo. Voltamos a apresentar Caminho Santo. Você vai ouvir agora Pastor Lincoln Galvão. Queridos ouvintes, nós temos meditado como trazer a Arca de Deus para minha casa, para minha realidade hoje do meu dia a dia. A palavra de Deus conta a história de um homem chamado Obed-Edom, que durante 3 meses ele trouxe para a casa dele a Arca da Aliança do Senhor. Essa história está no livro de 2 Samuel, capítulo 6, no verso 11 e no verso 12. E diz que a arca ficou na casa de Obed-Edom, Geteu, 3 meses, e Deus o abençoou e a tudo quanto ele tinha, por amor da arca de Deus. E nós estudamos no livro de Hebreus, capítulo 9, a partir do verso 4, que a arca da aliança, ela era totalmente coberta de ouro, mostrando isso, santidade, pureza. Estava dentro dessa arca de ouro o maná. Significava que você tem que dar a primícia do teu tempo para Deus, a primícia do teu dia a dia, logo cedo, buscando o Senhor, em oração, jejuando, meditando na palavra de Deus. Mas diz também que nessa arca existia o bordão de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. O que que na prática significa o bordão de Arão que floresceu? O bordão de Arão foi aquela situação em que foi questionado a legitimidade do ministério de Arão, se ele tinha a legalidade para ser ali sacerdote, conduzindo a arca junto com Moisés, ministrando ali os sacrifícios. E diz a palavra de Deus que houve ali uma revolta dos primos de Moisés, Datã, Abirão e Corá, eram primos de Moisés, e Deus chegou, orientou Moisés e falou assim: olha, cada tribo, corte uma vara de amendoeira, coloque ali na entrada do tabernáculo, e a vara que florescer, essa a tribo será escolhida para ser ministros e sacerdotes do Senhor. E diz que a vara de Arão não só floresceu, como deu amêndoas. Ou seja, você precisa saber qual é o ministério e o teu exercício na casa de Deus para que você seja um homem ativo no trabalho para Deus. A Bíblia diz, 1 Coríntios 15, 58, sede abundantes na obra do Senhor, que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Todas as vezes que você trabalha para Deus, Deus vai te abençoar. A Bíblia diz, Hebreus, capítulo 6, no verso 10, porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho. Quando você trabalha para Deus, Deus te abençoa. A Bíblia diz ainda, 2 Crônicas, capítulo 15, no verso 7, sede fortes, não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. Às vezes você pode pensar, eu estou me esforçando, eu estou trabalhando, mas está difícil, eu não tenho tido recompensa. A palavra de Deus é, sede fortes, não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. E ainda, no livro de Jeremias, no capítulo 31, no versículo 16, diz assim: assim diz o Senhor, reprime a tua voz de choro e as lágrimas de teus olhos, porque há recompensa para as tuas obras, diz o Senhor, pois os teus filhos voltarão da terra do inimigo. Há esperança para o teu futuro, diz o Senhor, porque teus filhos voltarão para os seus territórios. Aqui tem uma promessa, amados. Você pode estar trabalhando, pode estar se esforçando. Em função, às vezes, Satanás joga na sua mente: olha, se esforçou tanto e que esqueceu sua casa, seus filhos estão desviados. Não deixe de servir a Deus, porque a palavra de Deus é, os teus filhos voltarão. E a palavra diz ainda aqui, terminando essa palavra, como trazer a arca para minha casa, diz que tinha também dentro ali da Arca da Aliança as tábuas da aliança, ou seja, a palavra de Deus. Quando você medita na palavra de Deus, quando você traz a Arca da Aliança, significa que você tem que se esforçar mais conhecendo a Bíblia. A Bíblia diz, Josué 1:8, não cesses de falar desse livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, então fará prosperar o teu caminho e será bem realizado naquilo que você fizer. O Salmo 1, a Bíblia diz, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes o seu prazer está na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto fizer será bem sucedido. Quando você medita na palavra de Deus, a Bíblia diz que Deus te abençoa. A Bíblia ainda diz aqui no Salmo 119, 165, grande paz tem os que amam a tua lei. Você quer ter paz? Você quer ser um homem abençoado? Medite então na palavra de Deus, gaste tempo com a presença do Senhor, envolva a sua casa, que você possa andar no caminho do Senhor, trazendo a presença de Deus, e você vai ver a bênção de Deus na tua casa. Vale a pena você andar com Deus, vale a pena você separar tempo para estudar a palavra de Deus, e assim você vai ver que Deus vai te abençoar, como abençoou esse homem, Obed-Edom. Fique você na paz do Senhor Jesus e que Deus te abençoe no nome do Senhor. Você vai ouvir agora, Pastor Helder Rodrigues. Bendito seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. A Ele é toda honra e toda glória, toda majestade por toda a eternidade. Meus amados, eu quero falar hoje sobre um assunto que assola muitas, milhares e milhões de pessoas. É ansiedade. A ansiedade é uma preocupação excessiva com o dia de amanhã. É um medo, é um tormento que a pessoa fica ocupada demais no hoje com medo do amanhã. Ela pensa, e se eu não der conta de pagar as minhas contas? E se o meu marido me abandonar? E se meu filho sofrer um acidente? E essas conjecturas não têm fim. Pode ser também no sentido de não acontecer algo de bom. A moça solteira pensa, e se eu não conseguir casar? E se no dia do casamento algum problema acontecer? Meus amados, a ansiedade, ela rouba a alegria do presente. A ansiedade, ela furta a motivação de nós realizarmos as coisas, porque nós ficamos com medo, ocupados, preocupados demais. A ansiedade, à luz da Bíblia, é o oposto da fé, porque é o próprio Deus que cuida de nós. A Bíblia diz, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ações de graça, apresente seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Veja que o apóstolo Paulo diz, o Senhor está do nosso lado, perto está o Senhor, por isso não fiqueis ansiosos de coisa alguma. E ele traz aqui a antítese, ou seja, ele traz um antídoto, ele traz a solução para que nós não venhamos a ficar ansiosos. Não andeis ansiosos coisa alguma, mas antes, por meio de orações e súplicas, apresentem seus pedidos na presença de Deus. Você está com medo que o seu filho possa ter algum problema? Ore ao Senhor e fala, Senhor, proteja o meu filho. Você está com medo de não conseguir achar a pessoa certa para casar? Você coloque sua vida sentimental, o seu relacionamento na presença de Deus e você pode ter convicção que o próprio Deus vai atender. Nós não vivemos por aquilo que sentimos, nós vivemos por aquilo que cremos. Então eu posso estar com medo, eu posso estar preocupado, eu posso estar ansioso, mas eu posso também lutar lutar contra este sentimento. E quando a gente não entrega os pontos, pelo contrário, quando nós lutamos em conformidade com aquilo que Deus deseja nas nossas vidas, você pode ter convicção, o Senhor mudará a nossa sorte. O Senhor trará um novo discernimento. Então, combater a ansiedade, à luz da Bíblia, em primeiro lugar é orar. Um segundo aspecto, tão importante quanto, é você meditar na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem tantas e não poucas promessas, falando do cuidado, da proteção, da diligência, do poder, da majestade do nosso próprio Deus. Assim, se você estiver de fato em estado de oração, num espírito de adoração, se você está constantemente meditando na palavra de Deus, o próprio Deus vai te encher, o próprio Senhor vai iluminar o seu coração. Jesus diz que os pássaros, eles não trabalham e são sustentados, que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como os lírios do campo. Então assim, se Deus cuida, provém os meios necessários para manter a sua criação, os animais, as plantas e assim por diante, no seu cuidado, o que dirá nós que fomos feitos à imagem e semelhança do próprio Deus? A Bíblia diz ainda que nós, por mais ansiosos que estejamos, não podemos acrescentar nada em nossa vida pela ansiedade. Porque a ansiedade, ela é improdutiva. Aliás, a ansiedade, além de ser improdutiva, ela traz problemas seríssimos na nossa vida. Problemas emocionais, problemas físicos. A pessoa não consegue agir com coerência, com sensatez. A pessoa não consegue agir de uma maneira adequada. Por isso, viva da maneira como Deus deseja, colocando as suas petições, o seu coração na presença de Deus. Perto está o Senhor, por isso se alegre no Senhor, porque Ele tem uma aliança contigo. E você que ainda não é filho de Deus, porque não entregou sua vida ao Senhor, hoje é o dia de você reconhecer que você é um pecador, que você necessita da presença de Deus, e se assim você fizer, você verá a presença gloriosa do nosso Deus, manifestando o seu amor, o seu perdão, a sua paz sobre a sua vida. Deus te abençoe, alegre seu coração, e Deus é aquele que faz infinitamente mais do que pensamos ou imaginamos. Caminho Santo. Queridos ouvintes, obrigado mais uma vez pela tua audiência, que Deus te abençoe, que você possa estar crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. E eu quero te incentivar a você não se contaminar com determinadas ofertas que em tempos de escassez te é oferecido. A Bíblia diz que tem tempo de sorrir, tempo de chorar, tempo de fartura, tempo de escassez. E de repente, nesse início dos dias, você pode estar meio fragilizado, pode ter perdido o emprego. Saiba, Deus é aquele que abre portas, Deus é aquele que sabe da tua necessidade. Jesus disse, não andeis ansiosos por coisa alguma. Deus sabe que você necessita disso antes que lhe o peçais. E a palavra de Deus tem uma recomendação aqui no livro de Gênesis, capítulo 26. Sobrevindo fome à terra, além da primeira que havia nos dias de Abraão, foi Isaac a Gerar avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e lhe disse, não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. Habita nela, serei contigo e te abençoarei. Não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. Queridos, você pode estar perguntando que terra é essa? Quem vai saber essa resposta é você, buscando a Deus, clamando ao Senhor, pedindo para que Ele coloque no teu coração o que você deve fazer. A Bíblia diz, seja a paz de Cristo o árbitro em vossos corações. Agora, uma coisa é clara aqui, não desças ao Egito. Não volte para a situação de pecado, de prostituição, aceitando propina, se deixando aceitar suborno. Deus, Ele quer te abençoar e Ele vai te abençoar. A palavra é, fica na terra que eu te disser. Busque a Deus e Deus vai falar qual é essa terra. Porque em seguida a Bíblia diz: semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano recolheu a 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou e ficou riquíssimo. Deus, ele tem um projeto de bênção na tua vida, mas cabe a você saber que terra é essa. E você sabe, buscando ao Senhor enquanto se pode achar. Deus te abençoe, fique você na paz do Senhor Jesus. Caminho Santo. Estamos mais uma vez encerrando o nosso programa Caminho Santo, e até aqui o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos sustentado. Meus amados, se alegre no Senhor, coisa alguma um homem pode receber se não for lhe dado dos céus. Quem fala isso é João Batista em João capítulo 3, verso 27. Assim, meus queridos, alegre o seu coração, entregue os seus medos, as suas ansiedades no altar de Deus e verá a presença de Deus. Eu quero te convidar também a você ouvir o nosso culto ao vivo. Você pode ouvir a qualquer hora na internet, é o Culto Brasil. Basta você acessar www.pregaçõesevangelicas.com.br. Deus te abençoe, e você pode também, meus queridos, nos fazer uma visita na nossa igreja presbiteriana Manancial, lá na DF 140, perto do Condomínio Mônico, em Brasília, e você será muito bem recebido. Os nossos cultos lá são aos domingos, às 7 horas da noite, a escola dominical às 9:30 da manhã. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Você acabou de ouvir Caminho Santo, o programa evangélico que o Brasil estava esperando. Apresentação: Pastor Lincoln Galvão e Pastor Hélder Rodrigues.